Ja. До свидания, я прошу вас. Uber Whisky 58, decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Puca Transição Aracaju. Transponder 5054 e a frequência do controle 119.80. Nível 410, pela Uniform Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, transponder 5054, controle 198. Voo 1642 está no portão 09, e ciente da informação, Otávio. Ciente, 09, Gol 642, chame pronto, pushback sonamento. O ajuste é 10, 13. E3, obrigado. Da 3153, prossegue táxi via Índia ou Juliette a seu critério para o gate 03. Vai começar via Juliette para 03, da 3153. Via chegada Banff para 2000 pés, altímetro no 03. Via chegada com 1013, TAM 357. Dois tensão. Eu não entendi o final da mensagem. Boa noite, 97, forma, pista molhada e opera em toda extensão. Ok, muito obrigado. 50 via Bonf, 3179. Zero and the ground at 35. Contact ground 121 decimal 9. American 980 is clear 10 for gate 11. American 980 morning and the approved taxi via Alpha until hold short taxiway Juliet. Alpha hold short Juliet, good morning. 200 graus 109. Baixar travado com o último. Localizador, TAM 3517. TAM 3517, 4 milhas para Simbra, complexo finado, procedimento LS X-Ray, reduza para velocidade de aproximação, torre no noite decimal 3. Reduzindo, torre 183, TAM 3517. TAM solo, 12 e decimal 9. Um E07 até 2000 via Bonf. 3179, desça via para 3000 pés, altímetro 10 no 3. 3000 pés, 10 no 3, 3179. Solo Salvador, bom dia, gol no 897 de Tronafax. Bom dia, gol no 897, prossegue táxi via Alfa até a Cidade Juliette. Alfa e aguarda antes da Juliette, gol no 897. Argo 980, approval taxi via Juliet until gate 1111. Clear to taxi to gate 11 via Juliet, Mercantile. Cruzado pouso, pistão 0, 22, 00 graus, 10 nós. Livre pouso, pistão 0, tenha 3597. Solo gol 1642, portão 09, para push pega acionamento. Tio gol 1642, após a passagem retaguarda do americano, American Airlines, após a passagem do mesmo, está autorizado push pega acionamento, chame táxi. Após a passagem do American, está livre, chamar a táxi, gol no 642. 97, mantém a posição da Juliette aguardando, seu gate será o 10. Aguarda antes da Juliette e após será o número 2. Boa noite, Matheus. Salvador, só confirmando que o gol no 897, nosso portão será o número 2. Então, número 10. Você vai aguardar antes da Juliette. O banco da companhia vai iniciar no 09. Você aguarda antes da Juliette, será o número 10. O gol no 897. Salvador, muito bom dia. Altan 3597, aqui para você. 3597, bom dia. Prossiga táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, né? 3597. Para o táxi, 4069, 118 a bordo, 4 horas e 50, até na Confins. O 4069, táxi via Índia, Alfa e Bravo, ponto espera, vai chamar 208 meia dúzia, o ajuste é 1013, tem um bom voo, bom dia azul, 4069. Via Índia, Alfa, Bravo, ponto espera, 183, bom trabalho, 4069. Está a 2 milhas para Simbra, completo final do procedimento LSX-Way, chame, reduza para velocidade de aproximação, chame torre no 8.3. 8.3, sim. Gol no 607, final baixo travado. 179, dessa via chegada para 2000 pés. Altímetro 1013, reporte estabilizado no curso localizador. Via chegada 2000 pés, 1013, chama estabilizado, 3179. Obrigado, senhor. Salvador, bom dia, 4069, ponto espera pronto. 4069, bom dia. Confirme esse visual com Boeing na final. Afirma. 4069, após pouso do tráfego autorizado ali em manter, pista no zero. Após pouso do tráfego ali em manter, não no zero, 4069. É só confirmar o vento pro 607? Vento 200 graus, 109. Beijo. Pronto para o táxi, voo no 642, a bordo 6666, autonomia 3 horas 28 minutos, alternando Salvador. O gol no 607, inicia a aproximação perdida, suba para 2000 pés, guardando transferência de comunicações. Guardando. O azul 4069, é a torre? Siga, não, passou aqui um pouco o ponto, mas dá para pousar tranquilo, não precisa remeter. Paciente, passou duas aeronaves do tamanho da sua, ok? Passou a marcação de segurança, a aeronave da Gol está remetendo por conta da instrução que passou do ponto de espera, ok? Foi, passou, mas passou um pouco só, mas não precisava ter remetido aqui, dá tranquilo, a distância estava suficiente aqui. Gente, a marcação é feita com margem de segurança. A instrução do gol vai ser cumprida pela torre. Não, ok. Foi erro meu mesmo, peço desculpas, mas poderia ter, sei lá, tudo bem. Depois eu vou dar um jeito. Pois é, alinhar e manter o gol azul 4069. Alinhar e manter, 4069. Correio tá 3179, localizador visual. E Juliette para o gate 10. Ok, curva esquerda, pé 90, autorizado 1.500 pés, altímetro 1013. Aguarde para a base, tem uma base da TAM 3 milhas do marcador externo. Tiente, pé 90, desce para 1.500, gol no 607, aguardando. 3179, sente do tráfego, continua aproximação, reporte, quinta milha, checada, guardou liberação. Sente 3179. Para o gate 04. Após o Boeing 04, 3177. Azul 4069, 200 graus, 109, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem 4069. Oi, bom dia, gol 1642. Ponto de espera, está pronto. Gente, mantenha o ponto de espera, 642. 642, mantendo o ponto de espera. Passou o marcador, baixado e travado, 3179. Pista no zero molhada, vento 200 graus, 10 nós, está alternada em toda extensão. Tem um pouso autorizado, TAM 3179. Autorizado pouso no zero, TAM 3179. 4069, decolado aos 48, controle 1, 9, decimal 8. 398, bom dia, 4069. Atrás Salvador, bom dia, Azul 4069. Azul 4069 é o controle Salvador, né, cordial, está em contato o radar. Logo 607. Deve para girar base, Gol no 607. Vicente, reporte final, Gol no 607. Portaria final, 607. Três, um, sete, nove, solos, quatro, nove. Eu direito, chamo solo, um, dois, um, sete, um, nove. Direita, dois, um, nove, três, um, sete, nove. Solo 3179, livrou? Delta 3179, prossegue táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3179. Gol no 607, cheque trem de pouso, autorizado pouso pista 10, vento 200 graus, 109. Tá livre, pouso 10, trem de pouso baseado e travado, gol no 607. Tá livre, prosseguir via taxi Índia para o gate 02. Via Índia 02, 3179. Identificação está sob vigilância nível 360. Estou com a gás, eu estou em Brasília, frequente, ano 200, por favor. Foram 642, autorizado Leme, mantém a cabeceira no zero. Aliar e mantém a cabeceira no zero, no 642. Sete solo 52, livre direito, chama solo 21-9. Direito 219-607. Bom, número 42, autorizado da colagem, vento 200 graus, 190 nós, pista 190. Nível de decolagem, bom, número 42. Bom dia, é Alfa Juliette para o 06, gol no 607. Azul 4069, chame o centro, frequência 1288, câmbio. Centro em 1288, bom dia, bom domingo, 4069. Meu cordial, boa viagem. O número 42, decolado 254, chame o controle 119.35. 1935, bom dia. Este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. Ok, foi chamado em 19:35, voltou às 19:08. 9:08, capitão. É que a torre deu 19:35. no 642, chame o centro, frequência 12685, câmbio. 2685, bom dia, 642. Dia. Salvador, bom dia. Bom, 715, portão 8, tá? Tem sido ativo, atualização Brasília nível 380. Esse 380, bom, 715. Bom dia, aguarde cópia. Saída Gol e Fito. Gol e Fito, aguardando cópia, Gol 1715. Bruno 7, Bruno 5, copia. Escuta, professor. Bruno 7, Bruno 5, está autorizado para Brasília, unir voo 380, via Upper Zulu, Bruno 7, decola da pista 1-0, com curva à direita, após a decolagem na saída Gol e transição ofício.